nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Leitão Aguiar do Pedro José, o Aiço, é desse jeitinho lá nas Minas Gerais, né? Rapaz, o povo que gosta de receber é o povo mineiro, né? Um abraço pro meu amigo Carlos Dário Pereira, Darim, lá em São Paulo. Na primeira semana do mês de dezembro eu estarei em São Paulo, junto com Eliane e o Samuel. Vamos participar de todos os programas da Rede Brasil de televisão. Vamos participar do programa do Amaraí, da televisão lá em Ribeirão Preto, lá do Amaraí. Vamos fazer outros programas também, né? Um abração pro Djalma de Lima, que está cuidando da nossa agenda lá e arrumando algumas coisas para a gente fazer também. A gente, quando está lançando uma dupla, tem que sair fuçando para tudo quanto é lado, né? Vai daqui, vai dali. Aí que a gente usa as amizades que a gente construiu a vida inteira, e isso é muito importante. Música nova de Michel Teló, Anjo. Demais. Lembre que o sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente o corpo rolar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz, vem mais perto e diz, anjo. Se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei o jeito e o eu sei o jeito e o lugar. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz, anjo. Se você sente o corpo seu medo vem devagar, chega perto e diz, anjo, bem mais perto e diz, anjo. Se uma coisa louca sai do seu olhar, deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei o jeito e o lugar, se eu sei o jeito e o Michel Teló, Anjo. E se você quiser pedir uma música aqui no nosso programa, você fica à vontade, viu? Tem o Facebook do Cleito Aguiar, perfil 1 e 2. Tem o programa cleitoaguiar@gmail.com, né? Tem o telefone 6135

Tuas palavras são tão carinhosas. Esta tua pele parece uma rosa. Venha cá, meu bem, morena luxosa. Minha flor querida é tão amorosa. E faça carinho, oh minha querida. Dentro dos teus braços não encontro saída. Só você, morena, é toda a minha vida. Cabelo é minha paixão. Te faço um pedido, não corte ele não. Se você cortar, é uma perdição. Morena bonita no meu coração. Esse nosso amor é uma proeza. Você a meu lado é uma beleza. E nós dois se amando é a maior riqueza. Na trilha sonora da minha vida, Silveira e Silveirinha, coração apaixonado. Isso se a gente estiver me escutando, vai tomar uma meia dúzia. Quinta-feira, amanhã que ele vai lá pra roça. Ele é o dono do cartório lá. Aí sexta-feira, depois do almoço, ele já vai pra roça e aí o pau quebra. Ah, meu Deus do céu, é bom demais essa vida. Depois é que eu falo, gente, não leva a vida muito a sério. A gente não vai sair vivo dela, né? Esses meninos estão conquistando o Brasil pelo seu talento e pela sua simpatia. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem paga as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, aqui mora gente. Eles gravaram o programa, né, Frutos da Terra, do meu amigo Hamilton Carneiro, eles e eu. Nós fomos lá, eu liguei para o Hamilton para marcar a gravação de Eliane Samuel, do programa Frutos da Terra, que ele apresenta há 30 anos na TV Globo, TV Anguera lá de Goiânia, né, para todo o estado de Goiás. Eu pedi para colocar a Eliane Samuel lá, o Hamilton falou para mim, olha, tudo bem, mas você tem que pagar um cachê. Eu falei, qual é o cachê, rapaz? Você tem que vir cantar também. Aí eu fui, né, cantei lá o Aissô, e a Eliane e o Samuel cantaram Cheiro de Relva. Vai passar agora no mês de dezembro, né? E vocês fiquem atentos, o pessoal do estado de Goiás, que nós vamos estar aí no Frutos da Terra do meu amigo Hamilton Carneiro, na TV Globo, na TV Anguera de Goiânia. Já que eu estou falando em Goiânia, eu vou trazer o goiano da voz de mel, Leonardo,

São três maneiras, né? A primeira é o site www.saudecombeleza.com.br. Segundo, você pode procurar o representante aí da sua cidade. E terceiro, pelo Televendas, 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Puro ômegas, para sua beleza e para sua saúde. A dica de hoje, eu gosto de cozinhar, é um hobby que eu tenho, e eu gosto de cozinhar, mas eu não sou aquele cozinheiro de seguir receita não, né? Eu vou inventando, observo um amigo fazer, uma amiga fazer, porque hoje está acontecendo um fenômeno interessante, as mulheres estão saindo da cozinha, indo para o shopping, e os homens estão tudo indo para a cozinha, descobrindo o prazer de que é cozinhar e compartilhar com os amigos. Né? Não tem nada que aproxima mais as pessoas do que... aproveita para você fazer. Eu faço muito aqui em casa, ver uns amigos aqui, os meus amigos artistas, empresários, políticos, vem tudo aqui, liga para mim, Cleiton, o que tem hoje para o almoço? Falei, vem cá que você descobre. E eu estou sempre inventando. E outro dia, eu inventei aqui uma salada quente. Eu tinha cortado umas verduras e uns legumes. Então você vai precisar, o que você tiver na sua casa, ó, pode ser tomate, pode ser cenoura, pode ser beterraba, pode ser repolho, pode ser couve, pode ser acelga, que é muito bom, né? O que você tiver de legumes e verdura aí, se você tiver aquele processador de você cortar bem fininho, você joga no processador e corta. Se não, você corta com a faca mesmo, bem fininho, né? Coloca bem fininho e deixa de lado. Aí você corta também cebola, corta alho, deixa de lado assim. Aí você pega uma frigideira, de preferência aquela não aderente, põe um pouquinho de azeite ou de manteiga de leite, né? E você, essa receita que eu vou passar aqui é para duas pessoas, né? Você pega dois ovos, esquenta a frigideira, pega dois ovos e quebra o ovo ali e deixa. Deixa ele, não mexe não, deixa quieto lá. E ele vai chegar num ponto, quando ele começar a querer a endurecer, aí você pega o que você tem de salada aí e joga lá dentro, né? Joga lá dentro, e aí enquanto ele tá aí você mexe, mistura aquilo ali, acerta um pouquinho de sal, né? Eu não gosto de usar muito sal não, mas bota um pouquinho de sal, aí você pode botar uma pimentinha do reino, né? Pode botar uma pimentinha de cheiro também. E aí quando você pega queijo, eu gosto de usar o queijo mussarela, eu corto ele em quadradinhos e jogo ali dentro, assim uns 20 pedacinhos de queijo, né? Um quadradinho assim de 1 centímetro por 1 centímetro, joga ali dentro, e aquilo ali você deixa, não fica mexendo muito não, deixa de um lado, depois você mexe, ele fica parecendo um omeletão, na verdade, né? Mas fica uma delícia, é um prato barato, saboroso, nutritivo, né? E de fácil digestão, viu? Você põe, vou repetir aqui, você corta o legume e a verdura que você tiver na sua casa, né? Você pode botar o que você quiser, o que tiver de verdura, chuchu, o que você tiver, você pode cortar bem fininho e põe lá dentro, né? Pode botar batatinha também, o que você quiser. Aí você estala dois ovos, põe lá dentro, deixa a hora que ele estiver quase endurecendo, você joga ali a salada, mistura bastante, né, tempera, acerta o tempero e tudo, e deixa quieto lá, deixa dar uma cozinhada e tal, etc. Ela vai grudar, vai ficar parecendo um omelete. Aí você pega o queijo, despeja o queijo ali em cima, pode ser queijo parmesão, eu uso o queijo mussarela, né? E vai ficar super saborosa a salada à moda do Cleiton Aguiar. Você faz aí, depois você me conta, tá bom? Vou te contar para o programa do Cleiton Aguiar ensinando as mulheres a cozinhar. Tem base um trem desse. Música nova do CD novo de Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. Quando o sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento, garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão,

da primeira vez era a cidade. Da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinho. Sozinho. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e Caetano Veloso, do Tom Jobim, Wave. A lorota boa de hoje é o Malamém. Na sala de aula, a professora estava conversando, né, sobre os medos. Cada um falava, né? Aí um falava assim, o Aninha, de que você tem medo? Ah, professora, eu tenho medo de cobra. Ô, Carlos, você tem medo de quê? Ah, professora, eu tenho medo de bandido. Joãozinho, você tem medo de quê, Joãozinho? Ah, professora, eu tenho medo do Malamém. Malamém, menino? Que é isso, Malamém? Uai, o professor, não sei o que é não, mas ó, toda vez que a minha mãe pede a gente pra dormir, ela chega e fala assim, começa a rezar, e ela pede lá pra uma pessoa pra afastar da nossa família antes de dormir. Como assim? Ela fala assim, ela termina de falar, depois ela fala assim, livrai-nos do Malamém. Então, pro Joãozinho, ele tinha medo do Malamém. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, frutim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Depois você não fala que eu não avisei. Você aproveita porque a oportunidade não é toda hora, não. Uma grande oportunidade eu vou dar para você agora. Para você ganhar dinheiro, aproveitar o final do ano, agora o mês de dezembro. Tem que ser rápido, senão não chega a tempo aí, viu? Para você ser na sua própria casa, no seu próprio local de trabalho, um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem uma possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Por isso que você vai comprar direto da fábrica, viu? É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e também para quem tem família grande, vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601, 9981-3601, que é da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802, que é da TIM. Entrega via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, 30 calças, 50 calças, 100 calças, 200 calças, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. A oração de hoje, quem me mandou, para eu fazer aqui para os aniversariantes, o João Paulo Borges, meu conterrâneo lá de Coromandel, o Osório Lopes Rocha, Celência Cristina Soares, o Tiago Cacau aqui de Brasília, Elisângela Souza, Eliane Maria de Souza, Nil Ribeiro, Rodrigo Mercúcio, Renato Alessandri, Eliná Ayami, Fábio Alexandre, Jéssica Caroline, Amália Silva, Gabriel Stucchi e Jeová Alves. Todos aniversariando hoje, mas você que está de aniversário eu não estava sabendo. Eu vou recebendo aqui uma oração do Martiniano da Costa Filho, lá de Paraguaçu, lá no estado de Minas Gerais, onde curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, é do meu amigo Júlio Bueno. O Martiniano está sempre colaborando com a gente aqui. Obrigado, viu, Martiniano? É a oração para o trabalho. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, livrai-me do espírito de preguiça, consumismo e desperdício, para que não veja a pobreza e a necessidade dentro do meu lar. Dai-me um grande amor ao trabalho, responsabilidade e serenidade diante de minhas obrigações. Ao me levantar, Senhor, jamais me esqueça de vos agradecer por mais um dia que me concedeis e a tudo faça com alegria, amor e insegurança, mesmo diante dos que tentarem laçar meus pés em suas emboscadas, certo de que cuidais de mim em todo o tempo. Que eu não ame o sono mais que o necessário para minha saúde, para que eu não venha empobrecer e até mesmo o simples pão de cada dia venha me faltar. Fazei-me pontual, cumpridor de toda a palavra que empenhar, mesmo que muitos não cumpram comigo o que prometam. Que meu sim seja sempre sim, que o meu não seja sempre não. Livrai-me de todas as meias verdades ou insegurança, pois detestai a mentira e não vos agradais da falsidade. O que trabalha com mãos enganosas empobrece. Nunca retenha o que não é justo reter ou me pertença, para que eu não pague por ele 100 vezes mais e ainda o perca. Fazei-me generoso, para que além de vos agradar, encontre sempre em prosperidade. Dai-me praticar a justiça para com todos, para que o meu espírito se livre de todo aprisionamento. Minhas mãos trabalhem honestamente, para que a pobreza não me alcance no fim do caminho. Saiba conter os meus gastos, lembrando-me das necessidades de tantos irmãos que padecem. O espírito da violência se afaste de mim, para que possa conhecer vossas mais especiais bênçãos. Não me veja nunca transtornado por desobedecer vossas leis. A segurança e a fortaleza me acompanhem todos os dias por andar na sinceridade e sob vossa proteção. Que eu vos busque, Senhor, antes de todas as riquezas, pois vosso fruto é mais que o ouro refinado e vossas palavras mais ricas que todas as joias deste mundo. Amém. Obrigado, Martiniano. Muito bonita a sua oração. A oração para o trabalho. Se você tiver uma oração dessa e quiser mandar para mim, faz que nem o Martiniano e manda no programa cleitonaguiar@gmail.com ou direto no site radioestudiobrasil.com.br, que foi onde o Martiniano mandou, né? Minha amiga Márcia Ferreira está dando um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira. Toque de Deus! Quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Faço

nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém, sem entender o motivo da demora. Para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, que os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa deste ser que te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiás, Bagia Maraí, outra noite sem meu bem. A frase irretocável de hoje é atribuída ao Arnaldo Jabor, eu peguei na internet. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Benhur e Renato. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, você falou que tinha vontade de me conhecer, agora você tem a oportunidade, porque eu voltei para a televisão, né? Estou na televisão agora em rede nacional, pela Rede Brasil de televisão, com o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, toda terça-feira às 11 horas da noite e repete no domingo às 10 horas da noite. Agora passando também, além dos canais abertos da Rede Brasil de televisão, tem o canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br, rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite e reprise no domingo às 10 da noite. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, pela Rede Brasil de televisão, direto da capital de todos os brasileiros, sempre com entrevista muito interessante. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Benhur e Renato. Ah, se eu pudesse! Comentário que chegou uma menina linda nova na cidade. Veio lá do interior pra morar com seus parentes, terminar a faculdade. Dizem que é linda por demais, tira o sono, rouba a paz, te faz delira, cabelo preto que enfeitiça, olho azul da cor do mar, e te faz pensar. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, ela me quisesse, te chamaria pra sair, fazer um programinha dois. Depois fazer, se eu pudesse, meu dinheiro desse, ela me quisesse, te chamaria pra sair, fazer um programinha dois, e depois fazer amor, e depois fazer amor. Que chegou uma menina linda nova na cidade. Veio lá do interior pra morar com seus parentes, terminar a faculdade. Dizem que é linda por demais, tira o sono, rouba a paz, te faz delira, cabelo preto e enfeitiça, olho azul da cor do mar, que te faz pensar. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, ela me quisesse, te chamaria pra sair, fazer um programinha dois, e depois fazer. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, ela me quisesse, te chamaria pra sair, fazer um programinha dois, e depois fazer. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, ela me quisesse, te chamaria pra sair, fazer um programinha dois,